The Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. Hong Kong. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening. Próximo Oriente. Bem-vindos ao Próximo Oriente, em viagem pelos sons, pela música, pelas fantasias de um Oriente imaginado e perdido em sonhos, em busca de futuros esquecidos e memórias inventadas. No Próximo Oriente, com o mapa do deserto. em viagem, levados pela música. No Oriente, a música é uma forma de oração. Thank you. viagem, guiados por uma bússola que aponta sempre para o Oriente. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miúgo Pinto, com a música e os sons de Brian Keane, com Omar Farouk Tech Black e Emin Gunduz, Quadro Nuevo and Cairo Steps, Luís Paniagua, Steve Tibetts e ainda a música de Mozart, reimaginada por Hugo de Courson. Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. Hong Kong. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening.